tal como tinha adiantado, há tema para a conversa nesta sexta-feira, 13 de dezembro, agora que passam quase 29 minutos das 11 da manhã. Vamos falar da nona edição de Tradição e Transmissão, iniciativa que vai acontecer na Freguesia de Alvoco das Várzeas, 14 e 15 de dezembro, é já neste fim de semana. Comigo tenho já o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Alvoco de Várzeas, o Sr. Agostinho Marques, que saúdo. Sr. Agostinho, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Boa Nova, seja então bem-vindo aos nossos estúdios. Vai ser um fim de semana de festa em Alvoco de Várzeas. Sim, bom dia Liliana, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Boa Nova. Sim, vai ser já tradição, é o nono, há 9 anos, desde que nós tomamos posse na Junta. Quando fomos eleitos, fizemos sempre este programa de transmissões de tradições. Portanto, então, uma iniciativa que tem o seu cunho, ou seja, o cunho da sua... Da Junta de Freguesia, e muito em colaboração. Como na altura o Luís Antero fazia parte da Assembleia, ele e a secretária, eu disse a eles que seriam os titulares destas festas que se iriam realizar. Pronto, a cultura era com eles na nossa freguesia, e eles tiveram esta iniciativa no primeiro ano e fizemos todos os anos. Todos fizemos esta é uma transmissão das tradições da nossa freguesia, enfim, com várias iniciativas, como tem havido todos os anos, onde implantamos novas medidas de mostrar às pessoas o que na nossa freguesia se fazia antigamente e o que se vai fazendo com os vários grupos da nossa terra. E é isso que temos feito e queremos continuar a fazer. E este ano tínhamos um plano para fazer algo, enfim, diferente, mas o tempo não está a ajudar nada. Vamos ver. Esta é uma iniciativa diferente das iniciativas que acontecem noutras freguesias. Também é esse o objetivo, não é? Portanto, é uma referência, marca da freguesia de Alvoco das Várzeas. Tem também a marca das aldeias de montanha, não é? Que ajudam também à realização desta iniciativa, porque esta é também uma aldeia de montanha. É, exatamente. Foi isso que tentámos dar um cunho da nossa freguesia, das tradições da nossa freguesia, diferente na nossa freguesia, porque nós, como em todas as freguesias, temos coisas que nos identificam. Suas características. Exatamente, não é? Características próprias da nossa terra. E foi isso, foi essa a ideia, foi esse o intuito que fazemos estas iniciativas. Há uns anos, há uns quase cinco anos, nós aderimos às aldeias de montanha, propusemos às aldeias de montanha que fazíamos estes trabalhos que eles gostaram muito e que era uma medida, na realidade, das tradições das aldeias de montanha, e enfim, acolheram-nos bem e dentro do possível tem-nos incentivado, enfim, algumas outras iniciativas. Queríamos fazer, como digo, mas este ano o tempo não está a deixar. Esta é também uma iniciativa, portanto, tradição e transmissão, que envolve muito a população. Portanto, há muita gente envolvida nesta iniciativa. Exatamente, envolve a população toda, ou quase toda, porque nós temos os grupos etnográficos da nossa terra, que vão atuar, vão mostrar as suas iniciativas, entre elas no Teatro dos Miúdos, os cantares da nossa aldeia, enfim, e depois temos outras pessoas que vão fazer na gastronomia, vão mostrar o que se fazia antigamente. Nós teremos sempre os torresmos da nossa terra, como nós os fazíamos, o nosso arroz doce, que é também característico, enfim, outros petiscos que depois as pessoas que aparecerem vão apreciar com certeza, que nós vamos ter arroz doce para toda a gente, possivelmente. Portanto, e neste, já na nona edição, é certo que em cada ano há sempre cada vez mais gente a visitar Alvoco das Várzeas neste fim de semana. Sim, nós felizmente temos tido muita gente. E até quero dizer que faz um ano teve lá a nossa Ministra da Cultura também presente nesta nossa iniciativa, que nós gostámos muito, e ela fez questão também de estar presente, gostou de estar, porque ela também é descendente da freguesia, e nós convidámos-la, ela aceitou com todo o gosto e esteve lá também. E temos tido bastantes pessoas que vão aderindo a esta festa, porque é diferente. Eu vou ver coisas diferentes do que normalmente se vê numa festa que se faz normalmente. Portanto, isto porque também a freguesia de Alvoco de Várzeas tem crescido enquanto referência turística. Muito, tem tido muito, porque devido, enfim, não só à praia fluvial que nós temos, que tem bandeira de ouro, também às iniciativas de alguns privados que têm lá as suas estruturas turísticas. Os alojamentos turísticos, exatamente, e as pessoas quando vêm ali temos a certeza, e temos a noção e a certeza que o contacto que temos com eles, que gostam muito da nossa aldeia, que é uma aldeia muito bonita e vêm sempre. Normalmente temos tido ali muita gente que tem vindo sempre à nossa terra. Falemos então um pouco mais acerca desta iniciativa, Tradição e Transmissão. Olhamos para o próprio título deste evento. O porquê de se chamar Tradição e Transmissão? Lá está, é o que diz a palavra, é transmitir as tradições da nossa aldeia, não? Essa é a ideia, foi essa a finalidade, e é isso que quer dizer tradições e transmissões. E é isso que nós temos a fazer. Damos as boas-vindas ao Luís Antero. Olá, Luís. Portanto, estávamos à espera que o Luís também chegasse ao nosso encontro. Portanto, tínhamos vindo a anunciar ao longo desta manhã que o Luís Antero viria com o Sr. Agostinho Marques também aqui ao nosso programa Outras Conversas para falarmos sobre esta iniciativa, a nona edição de Tradição e Transmissão. O Sr. Agostinho Marques tem-nos vindo a falar um pouco acerca desta iniciativa, que já tem tantos anos, quantos anos tem à frente da presidência da Junta de Freguesia de Alvoco de Várzeas. Já falámos também do potencial turístico da freguesia de Alvoco de Várzeas. Saudades, Luís. Olá, Luís. Bem-vindo. Então, também à Rádio Boa Nova. Perguntava eu ao seu presidente da Junta de Freguesia do porquê do nome deste... Já me ouves melhor? Assim? Não sei. Não. Mas se calhar é melhor tirares os fones, conseguimos conversar um bocadinho melhor. Luís, o porquê desta designação, tradição e transmissão? O Sr. Agostinho Marques falava-me de que o objetivo é mesmo de transmitir a tradição, as tradições que existem em Alvoco de Várzeas. É, de uma forma, bom dia a todo o auditório, muito obrigado à Rádio Boa Nova por esta oportunidade de aqui podermos divulgar este evento. Vocês que também são parceiros média neste evento. Realmente o Tradição e Transmissão tem este nome justamente por isso, porque a tradição se transmite e é importante que a tradição se transmita. Por isso é que temos desde jovens até idosos a participar neste evento, que é uma espécie de evento também colaborativo entre os vários agentes culturais da freguesia de Alvoco das Várzeas, e é isso que nos move. E portanto, tendo nós na nossa freguesia uma dinâmica cultural interessante, importava então juntar estes agentes todos num mesmo evento e a partir daí transmitirmos aos outros aquilo que é a nossa tradição. E a nossa tradição são várias tradições, não é? Vai desde a gastronomia tradicional, vai haver arroz doce, não é? E não só. Portanto, vai desde a gastronomia, vai desde o nosso saber fazer, vai sobretudo também à questão da memória, e da memória, neste caso da memória coletiva. Por isso é que desde a primeira hora a plataforma Sons de Alvoco se aliou à Junta de Freguesia para fazermos este evento. E portanto, até ao cancioneiro. Até ao cancioneiro, mas este ano incorporando ainda outras coisas como temos vindo a fazer. Por exemplo, os meninos do Jardim de Infância foram convidados também a participar, e a senhora educadora aceitou logo o repto para fazermos uma exposição que se chama Ilustrações Sonoras da Aldeia. Portanto, a partir da audição do arquivo sonoro de Alvoco, as crianças ilustraram esses sons no papel. E é isso que vamos estrear no domingo às 14 horas. Mas olhamos se calhar para o programa já a partir de amanhã, portanto, para percebermos um bocadinho de tudo aquilo que vai acontecer. Portanto, começa tudo amanhã, dia 14 de dezembro, na Biblioteca de Alvoque de Várzeas, a partir das 21 horas, não é? Das 21, sim. Portanto, amanhã, para além do filme sonoro, que vai dar o mote, digamos, para um ponto interessante deste evento, que é o Histórias ou Serão. O tema é sobre os tempos que já lá vão. Portanto, basicamente vamos ter pessoas de várias idades a falarem, a conversarem, a fazermos um programa de rádio, para depois ser emitido aqui na Rádio Boa Nova, sobre isto, sobre a memória coletiva de Alvoco, a partir deste manancial incrível que é o conhecimento das pessoas, desde o Sr. Agostinho, Presidente de Junta, até outras pessoas mais velhas e, quiçá, outras mais novas também. Mas esta transmissão do saber antigo por parte dos mais velhos é uma riqueza e é um pormenor que esteve sempre na base deste evento. Portanto, por isso é que ele se chama Tradição em Transmissão, porque achamos que é importante preservar a tradição, mas divulgá-la e também mexer nela, não é? Porque a tradição não é estanque, nós podemos mexer nela, podemos fazer uma peça de teatro, como vai acontecer no domingo, sobre o fazer a broa, não é? Mas essa peça de teatro ter um complemento multimédia. Em vez de termos um cenário físico, temos um cenário virtual, temos projeção de imagens, temos, enfim, pegar na tradição, mas de uma forma também contemporânea, porque a tradição também serve para isso. Portanto, esse teatro que tem mesmo por tema Broa de Milho, não é? Às 18h30, pelo grupo Alvoco a Recordar. Sim, o Alvoco a Recordar é tal qual como a plataforma Sons de Alvoco, é um grupo informal da freguesia de Alvoco das Várzeas, que também tem um nome sui generis, porque eles, as ações que eles fazem têm tudo a ver com isso, com o Alvoco a Recordar, portanto com o Alvoco de agora, mas principalmente com o Alvoco antigo. Portanto, há vários grupos que se vão formando na própria localidade para depois darem corpo a este tipo de iniciativas. Os grupos já existiam, a iniciativa é que os congrega, porque achamos que é importante convidar todos. Não. É interessante que eles se envolvam todos nestas iniciativas. Sim. Portanto, acaba por haver uma grande participação de todos. Já falávamos isso há bocadinho com o Sr. Agostinho. Há uma grande participação de toda a população nesta iniciativa. Portanto, acabam por não ir ver. Todos participam. Todos participam e todos levam. E todos veem. E todos veem e todos levam outros a ir ver. Eu acho que isso é. Por isso é que a iniciativa, ela desde o início sempre teve esta particularidade e tem sido um ganho para todos, porque também achamos que só assim é que se consegue, não é? Acontece. Portanto, no sábado, amanhã, acontece na Biblioteca de Alvoco de Várzeas, no dia 15, no Salão Polivalente da Junta de Freguesia, às 14h30, uma exposição, ilustrações sonoras da aldeia. Portanto, são então os trabalhos do Jardim de Infância de Alvoco das Várzeas. Depois, no Salão Cercaf. Podes falar mais do depois que é que vai no Salão Cercado? Vamos ter os agentes culturais da aldeia, nomeadamente os agentes musicais. Vamos ter o grupo da nossa aldeia, o grupo vocal feminino de Alvoco das Várzeas. Vamos ter as cotovias do Alvoco. Vamos ter também a participação do Açor Tambor, num outro tema. Depois temos dois convidados. Um dos convidados tem andado connosco já há alguns anos também neste evento, que é o Tiago Cerveira, que vai apresentar o filme Pagar a Promessa, um dos filmes vencedores da última edição do Cine Eco, e que vai levar também com ele alguns pastores, portanto os pastores protagonistas do filme, que para uma terra que também tem pastores e sempre teve pastores, Esta ligação tem tudo a ver. E depois vamos ter também o Carlos Batista, que é um músico de tradicional, que participou no último Festival Bons Sons e que vem ao Voco também apresentar as suas canções da montanha ao mar. E que também tem tudo a ver connosco, isto é, todos os artistas convidados, e há sempre um artista convidado em todas as edições, portanto ao longo destas 9, tem que ter sempre algo a ver com Alvoco. Ou tem que ter alguma ligação, não é? Ou uma ligação territorial, ou uma ligação à identidade da aldeia sentimental. Muito Sim. bem. Portanto, e depois, para finalizar, lá estão os sabores. Sr. Agostinho. Se consigo. Passa a bola aqui ao Agostinho. Só quero o arroz doce. Há bocadinho também me chamou aqui a atenção. E já agora aproveitava e lançava um rap ao auditório da Rádio Boa Nova para visitarem Alvoco das Várzeas estes 2 dias e participarem neste tradição e transmissão. Muito bem. Sr. Agostinho, o arroz doce vai ser servido. Luís, muito obrigada pela tua participação. Sei que tens outros a fazer. Bom trabalho. O Luís, que já se está a despedir de nós. Sr. Agostinho, então, depois, às 19 horas, Sabores da Montanha, Gastronomia Tradicional da Freguesia de Alvoco de Várzeas, para finalizar. Portanto, será em grande que se fecha esta edição. Sim, será em grande. Lanche, jantares, exatamente. Né? Vamos ter, como disse, o arroz doce, os torresmos. E diria-lhe também que haverá algumas surpresas, porque as senhoras que fazem isto também nos disseram: pá, nós vamos fazer as nossas tradições. Possivelmente haverá algo mais. Até ouvi falar que iam fazer a tradicional carne fresca, porque é uma carne diferente, é uma carne de res, não muito velha. E é feita de maneira própria, por isso lhe chamam carne fresca, enquanto se pessoas chamam carne assada ou carne guisada lá na nossa terra. Antigamente era o nome de carne fresca. Isso fica chamado de carne fresca, e os nossos antigos ainda falam na carne fresca. A malta nova já nem tanto, mas estamos a transmitir toda esta ideia de que antigamente chamavam carne fresca, porque era o que se comia no dia da festa, não é? No dia da festa, matava-se o borrego, ou matava-se o cabrito, ou matava, enfim, e depois fazíamos a carne. Carne fresca. Exatamente. Pronto, haverá ali algo mais que eu não sei que as senhoras estão a preparar, mas sei perfeitamente que os torresmos, o arroz doce, eu ouvi a conversa que vão fazer. Aliás, o torresmo é normal, que se faça, porque é uma característica da nossa terra. Quando se matavam os porcos, fazíamos sempre os torresmos e não havia nada a fazer. Enfim, é isto. E depois, no fim, também teremos um caldinho verde, que não será tão tradicional da nossa terra, é mais a nível global, mas teremos também, possivelmente, um caldo verde que podia ser para conchegar, não é? Exatamente. Senhor Presidente, sente-se orgulhoso, certamente, não é? Sim, exatamente. Ao longo destes 9 anos conseguirem dar seguimento e continuidade a esta iniciativa em Alvoco dos Várzeas. Sim, nós sempre apoiámos esta ideia de, na altura, que era a secção cultural da nossa freguesia, como eu chamava o Luís Antero e a nossa secretária Rosa Marques, que são eles, na realidade, que fazem a maior parte do trabalho, é deles os dois. Nós, o Presidente da Junta e a Tesoureira também, claro, enfim, também ajuda, mas apoiamos mais. O trabalho, na realidade, tem sido mais deles os dois, pá, e publicamente quero-lhes aqui agradecer todo o empenho que têm tido na realização de todo este trabalho, que tem sido um trabalho meritório e que nos orgulhou bastante. Muito bem, Sr. Agostinho, muito obrigada pela sua presença. Os nossos votos é para que então este fim de semana corra pelo melhor. Sabemos que o tempo não é muito agradável, mas que não seja por isso que os visitantes deixem de passar por Alvoco de Várzeas e participar nesta 9ª edição da Tradição e Transmissão em Alvoco de Várzeas. Muito obrigada pela vossa vinda aqui à Rádio Boa Nova e que esta seja mais uma edição de sucesso. Ok, obrigado. E depois, se me permite, eu já não virei à Rádio Boa Nova este ano, queria desejar um bom Natal para toda a gente, para a freguesia de Alvoco e para toda a gente. Boas festas de Natal e que tudo corra pelo melhor. Ficam aqui então os votos de boas festas do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Alvoco de Várzeas. Terminamos assim esta conversa na Boa Nova. Estamos a 13 minutos do meio-dia. Mais daqui a pouco também estou de regresso, também para conferirmos a atualidade das notícias locais e regionais. Porque todas as manhãs são diferentes. Porque todas as manhãs têm muita informação. Porque todas as manhãs estamos consigo. Entre as 10 e as 12,